já vimos, desde que nada infringimos. Aquela tenda que não houve beijo nenhum, a boca soube. Amor ao Deus sem quem o louve, cego que vê.